Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, uma verdadeira hora record. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Single dos Daft Punk com Pharrell Williams, Get Lucky, uma novidade fresquinha aqui nas Conversas de Esquina. E hoje o nosso programa é uma hora record, porque trazemos à antena o jornalista do Record e também conhecido e bastante conhecido por apresentar a Central Desportiva no programa Curto Circuito, João Picança. Boa tarde, obrigado por teres aceito o meu convite, bem-vindo. Boa tarde, ora, com essa recepção eu fiquei assim um bocadinho sem jeito, como dizem os brasileiros, mas... Não acho que seja assim tão conhecido, faltou só uma coisa, obviamente que também eu acho que há pouca gente sabe isso, primeiro que há pouca gente que me conhece, e ainda bem, e depois porque, pronto, eu é com prazer também que aceito, até porque é uma oportunidade para voltar à rádio, porque eu também sou, aliás as minhas raízes são da rádio, na Rádio Universidade de Coimbra, onde estive aliás 2 anos ótimos, antes de abraçar depois a carreira de redator desportivo, e... E sim, sim, é ótimo voltar à rádio e agradeço-te este convite também para me fazer aqui um bocadinho ao microfone. Sabes que eu sempre tive uma boa relação. Com o microfone. Sim, sim, essa é uma bastante frase para iniciar uma entrevista. Sim, sim. Sei que és amigo de dois ex-colaboradores nossos, uhum. O Otávio Oliveira e o Rui Salvador, a quem eu mando um grande abraço. Eu também, aproveito também este tempo de antena para fazer isso. Lhes meto a vista em cima há séculos. E a primeira pergunta que eu te fazia era a seguinte: o que é que se passa com as equipas alemãs? O que é que se passa? Pergunto eu... Com o Borussia Dortmund e com o Bayern de Munique, o que é que lhes deu? O que é que lhes deu? Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu acho que, acima de tudo, a grande surpresa... Eu por acaso, na minha paupérrima conta de Twitter, até lancei esse repto. Ou esse réptil, gosto muito de dizer esse réptil, fica melhor. Apesar de ser estúpido. Eu disse que... o mundo acordou agora, não é? O mundo acordou agora para as equipas alemãs. Eu vou-te dizer, eu acho que, no meio disto tudo, a grande surpresa... Pauta-se mesmo pelo atraso desta maior clarividência de qualidade dos alemães, porque eu disse, e fizemos, nós costumamos fazer umas apostas na brincadeira lá no Record para saber quem é que vai chegar à final, quem vai ganhar, quem nas grandes competições. E eu disse, eu e grande parte das pessoas disseram que a final ia ser Espanha e Alemanha. Portanto, eu acho que a grande surpresa começou logo aí, com a Alemanha a falhar a ida à final do Europeu de 2012, obviamente, que é disso que estamos a falar. Eu acho que a Alemanha beneficiou de muita coisa, está a beneficiar de imensas coisas, nomeadamente com a globalização. Se tu vir já muitos alemães, cada vez mais, que têm nomes turcos, têm nomes curdos, tunisinos, quer dizer, por exemplo, é tunisino. E o próprio Ozil também. Ozil, alemão também. Alemão, aliás, turco, era o que eu queria dizer, alemão, porque também nasceu na Alemanha e é internacional alemão também, que dá jeito de ser alemão. Eu acho que a Alemanha tem vindo, e o Joachim Löw tem esse papel muito vincado. Os jovens jogadores estão a chegar a uma idade de grande maturidade, e isso está a refletir-se nos clubes, porque maioritariamente no Bayern Munique, que tem grande tradição de formação e também de captação de talentos. Ou seja, costumávamos dizer que o Bayern Munique, se um gajo sabe dar ali dois toques bons na bola, o Bayern Munique vai logo buscá-lo, joga ele onde joga e consegue aglomerar ali um grande lote de jogadores interessantes. E o Dortmund, que tem apostado nisso, também por culpa de um dos que eu considero um dos melhores treinadores do mundo neste momento, pelo que tem vindo a fazer nos últimos 3, 4 anos e agora também este ano, estando a um passo da final da Champions, que é o Jürgen Klopp, que eu acho que é um excelente treinador. E falando na próxima época do Bayern Munique, o Bayern Munique pode ganhar a Liga dos Campeões depois de ter sido campeão alemão. Pep Guardiola tem novamente trabalho facilitado? Não, aliás, eu acho que ele não teve trabalho facilitado quando chegou ao Barcelona. Ele, quando chegou ao Barcelona, pegou num Barcelona que conseguia perder para um Real Madrid paupérrimo do Bernd Schuster, que é um Real Madrid que, se fosse jogar com o Benfica, era bem capaz de perder e de ser mais ou menos, não diria humilhado, mas vulgarizado. Era um Real Madrid muito fraquinho esse. E o Guardiola teve-os no sítio, porque chegou ali e dispensou alguns imaculados, que eram considerados imaculados na altura. Eu falo do Deco e do Ronaldinho, estou-me a lembrar desses agora. E até depois o outro imaculado, que foi o Eto'o, mas esse ainda fez o primeiro ano. O Pep Guardiola revolucionou a maneira de estar do Barcelona. Eu gosto muito daquelas pessoas que dizem: ah, pois, porque o Barcelona sempre jogou assim. Epá, eu já vejo futebol há alguns anos, eu sou novinho, mas já vejo futebol há alguns anos, e eu acho que o senhor, o Barcelona, aqueles anos em que ficava em sexto, não jogava assim, naquele futebol que eu considero assim, até um bocadinho chato, que é do passe e não sei o quê. O Guardiola chegou e montou uma equipa bastante competente, tirando partido de grande parte das qualidades técnicas de jogadores que não são fisicamente muito fortes, e obviamente que tinha uma figura central, que é o Lionel Messi, e isso está-se a ver agora, porque quando o Lionel Messi está um pouco mais abaixo fisicamente, e ele está neste momento, é um jogador, é o melhor jogador do mundo lesionado neste momento também, posso afiançar isso, é um exclusivo. O Barcelona, eu acho que acaba por falhar um pouco, portanto, se o Barcelona sem o Messi, eu acho isto sinceramente, se o Barcelona sem o Messi jogar sem respeito nenhum, porque eles não vão ouvir, ou se ouvirem depois não sabem onde é que eu moro, portanto. Mas sabem onde tu trabalhas. Sabem onde eu trabalho, mas eu escondo-me, eu tenho uns esconderijos que eu costumo usar. Estava eu a dizer, se eles jogarem contra o Osasuna, por exemplo, aquele tiki-taka funciona, mas se jogarem contra o Bayern Munique já não funciona, porque é muito bonito dizermos que o Barcelona... Eu não estou a minimizar em nada nada o trabalho do Guardiola nem a filosofia do jogo do Barcelona, nada disso. Eu apesar de dizer que acho um bocadinho secante, acho que tem mérito, obviamente, e tem muita qualidade, e daí ter vindo a dominar até aqui, ou quase a dominar. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que aquilo resulta contra aquele joguinho sem Messi, aquele joguinho resulta contra equipas pequenas, porque foram jogar contra uma equipa muito mais competente, e depois aí lembramos que, pois, porque o Barcelona tem mais posse de bola, mais toque aqui e acolá e não sei o quê, mas depois esquecemos que quem resolve o jogo é o Messi, porque está farto e se calhar finta três gajos e mete a bola dentro da baliza. Pronto, eu acho que é isso. Agora, se o Guardiola vai ter a vida facilitada, é incrível como eu sou chato, né? Porque a volta que eu dei para responder à tua pergunta, acho que a tarefa dele não vai ser uma tarefa hercúlea. Atenção, este é o primeiro termo caro que eu utilizo. Temos aqui o contador. Isto vai ser muito bom. Temos aqui o primeiro. Então espera, quando se quiseres saber o que é que eu penso acerca de jornalismo. Portanto, é uma tarefa que eu estava a dizer, uma tarefa dificílima. Seria uma tarefa dificílima do ponto de vista internacional. Ou seja, se o Bayern Munique, imagina o Bayern Munique caía vulgarmente nos quartos de final, acho que o grande desafio seria desafiar internacionalmente os seus adversários, e nunca internos, porque o Bayern Munique à partida ganha sempre, ou quase sempre. Apesar de já não ganhar há 10 anos, mas se formos a ver, os últimos 10 anos, eu por acaso vi isso antes de vir para aqui, eu acho que nos últimos 10 anos o Bayern Munique ganhou 6 campeonatos. Portanto, se isto não é dominar, meus amigos, não sei o que é que será, mas eu acho, porém, não sei como é que vai ser se o Bayern Munique for campeão europeu, se há aquela vontade e aquele querer que ele tinha quando decidiu ir para o Bayern Munique. Agora, tarefa facilitada com este Borussia Dortmund, mesmo sem o Mario Götze, que à partida vai para Munique, né? Foi a única confirmação. Lewandowski parece que é um bocadinho mentira, afinal, porque o Jürgen Klopp veio dizer que era mentira hoje, mais uma notícia. Não sei, com este Dortmund não vai ser fácil, mas sim, eu não entro nesse joguinho do o Guardiola teve medo e foi para o Bayern Munique. Não, por acaso acho que não, até acho que foi uma escolha bastante competente e bastante interessante. E puxando o filme um bocadinho atrás, a pergunta que eu te fazia era a seguinte: ao futebol, se a lotaria, e o futebol é o parente milionário do desporto a nível mundial? Se eu acho isso, não direi isso. É o parente mais, como é que eu ia dizer, mais mal, o parente rico mais mal gerido. Porquê? Porque aqui, portanto, estamos a falar de futebol e vamos escolher apenas a MLS, e eu já lá vou aos Estados Unidos. Portanto, chega aqui um árabe qualquer e começa a comprar coisas, não é? Isso não, é assim, eu acho que de facto eu acho que é mal gerido por causa disso, porque não há esse... Eu sou adepto dos tetos salariais, e eu acho que nisso aí os americanos dão-nos uma grande, grande lição. Também há muito dinheiro ali envolvido, é verdade, e os donos das equipas da NBA são milionários, e da baseball então, por exemplo, e daí eu dizer que do desporto mundial talvez não seja o mais rico, porque o jogador mais rico do mundo não quer estar aqui, ou mais bem pago do mundo, só em termos de contrato com a equipa que representa. Eu não consigo lembrar-me agora do nome, mas é um jogador, ou pelo menos há bem pouco tempo, era um jogador de beisebol, da Liga Nacional de Beisebol Norte-Americana. Portanto, eu acho, sinceramente, que devia haver uma maior gestão, para que depois não viesse o tontinho do Platini dizer que fazer uma coisa que eu até acho que faz sentido, apesar dele ser um tontinho e continuar a ser, que é aquela ideia do fair play financeiro, não é? Porque isso existiu, ou foi criado, porque há clubes que são completamente uma anarquia, não é? Pá, é mais ou menos o que aconteceu em Portugal, não é? Nós não ficámos assim porque olha, furou o chão e o dinheiro foi todo lá para baixo. Não foi nada disso, meu. Ainda agora, quando estava a vir para aqui, vinha no metro, por acaso vim de metro, e estavam três pessoas dentro da cabine do maquinista. Portanto, isso explica que muita coisa. Lá está. O que é que estavam a fazer três pessoas lá dentro, não é? Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que essencialmente, apesar do futebol ser milionário, ser uma coisa milionária, não para todos, há muitos casos de, e conheço alguns casos extremos no futebol que são bastante tristes, principalmente porque quando atingem profissionais que cumprem, e quando os seus clubes não cumprem, é chato. Mas eu acho que é um parente do desporto, é um parente com muito dinheiro, muito mal distribuído e muito mal gerido. E focando aqui em Portugal, o futebol desperta emoções nas pessoas que mais nenhuma modalidade consegue despertar. E mesmo assim desperta mal. E na semana passada tivemos aqui o Pedro Marques Lopes que disse que falar de política e de futebol era completamente diferente. Quando se falava de futebol, as críticas eram muito piores. Porquê é que a sociedade portuguesa é assim? Principalmente porque eu acho que, infelizmente, a sociedade portuguesa... política, eu acho também muito por culpa de quem nos governa. As pessoas estão... Eu não era nascido no 25 de Abril de 74, mas tenho familiares que foram, por acaso. Assim, antigamente as pessoas interessavam-se por política. E eu percebo porque é que o Pedro Marques Lopes... Eu agora ia dizer só o Pedro, para fingir que sou amigo dele. O Pedro Marques Lopes disse isso e eu concordo, porque as pessoas ligam muito mais a futebol do que a política. E se calhar... Eu acho que as pessoas devem ligar a futebol e isso é muito importante, ligar-se a desporto. Mas levam ao extremo. Sim. E lá está. E deixa-me dizer-te uma coisa. E é um extremo que é só parvo. Estamos a falar de uma coisa que é idiota. Porquê? Porque nós consideramos um país de futebol. Pá, que eu acho que eu já escrevi uma peça... uma crónica, whatever, sobre isso. Pá, eu acho sinceramente que nós somos tudo menos um país de futebol. Somos um país de futeboleiros. Aí sim, que adoramos ir e dizer mal do árbitro e descarregar as nossas energias, isso eu até acho bem. Mas é assim, vou tentar explicar-te isto de uma... A cultura desportiva de futebol, que pronto, valemos ao desporto rei cá em Portugal, a cultura desportiva é horrível, a sério. É muito, muito, muito má. As pessoas são... Vou dar um exemplo. Eu sou adepto de um clube... Eu não sou adepto de nenhum dos três grandes. Eu sou adepto de um clube... Quando era mais pequeno, eu dizia que era do Futebol Clube do Porto. Pá, entretanto, quando comecei a crescer e comecei a... E não quero dizer que sou muito à frente. Não é nada disso que eu quero dizer. É assim. Eu sou adepto de um clube mais pequeno. E é horrível ir ver jogos desse meu clube quando joga contra o Benfica. Ou quando joga contra o Porto. E o Sporting não se sente tanto. Mas contra o Benfica é por demais. Porquê? Porque... É assim, o speaker do estádio diz assim: meus senhores e minhas senhoras, bem-vindos ao estádio do não sei quê, estamos aqui no estádio da Badalhoca, todo cheio e não sei quê, vamos aplaudir a nossa equipa, a equipa do Carrazeda de Anciães. Pá, e entra a equipa do Carrazeda de Anciães e ele diz: vamos dar um grito, Carrazeda, e as pessoas dizem: Benfica. Pá, é horrível. A equipa da casa está a jogar fora quando joga contra o Benfica. E nada contra o Benfica, não é nada disso que eu estou a dizer. Pá, é horrível. Tu vais a sítios onde claramente existe uma cultura desportiva. Pá, tu vais à Inglaterra, por exemplo. Vou pegar num exemplo, um exemplo mais óbvio. Vais à Inglaterra. O que é que acontece? Pá, a equipa do Swindon Town, que é uma equipa da League One, terceiro escalão, se vai lá jogar o Manchester United ou o Chelsea, ou, por acaso, o Manchester United é um mau exemplo porque não tem assim tantos adeptos como as pessoas pensam. As pessoas de Manchester são do City e só da periferia que são do United. Mas vai lá o Chelsea, ou o Tottenham, que é um clube também com imensos adeptos em Londres. As pessoas não passam a ser do Tottenham. Porquê? Porque isso é estúpido, porque não vamos apoiar a equipa da nossa terra. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que apoiar a equipa da terra, cada um é livre para pensar no que quiser. Agora, pá, por favor, essa coisa do vivermos o desporto e vivermos o futebol, pá, nós não vivemos porra nenhuma. Vivemos os três grandes apenas. Ah, sim. Eu acho que isso culturalmente, infelizmente, culturalmente é muito... É um bocadinho mau. Acho que isso diz muito do que nós somos a nível cultural. E estamos em vias de perder um grande? Estamos em vias de perder um grande. Falas do Sporting. Exatamente. Pá, isso é uma questão bicuda, mas é uma questão que faz sentido, obviamente. O que é que eu quero... Como é que eu vou explicar isto? Como é que eu vou dar a minha opinião, obviamente? Eu duvido muito. O Sporting é um clube enorme, tem muitos adeptos e há famílias que são do Sporting, e essa coisa existe muito em Portugal e não é só do Sporting. A família é toda do Sporting e vamos continuar a ser Sporting, e o miúdo desde pequeno vai és do Sporting, estás a ver. Pá, isso, eu acredito que isso nunca deixa de acontecer e que o Sporting nunca caia. Agora, o Sporting descer de divisão, não sei se querias levar isso a esse extremo. Eu estava a falar no contexto do Sporting, de um dia para o outro, com estas más classificações, com esta má gestão, deixar de ser um grande. Eu acho sinceramente que o Sporting já não é, infelizmente, deixa-me sublinhar, e pode até dizer, apesar de não ser do Sporting, não dá prazer nenhum ver o Sporting assim, nenhum, zero. Eu acho muito sinceramente que o Sporting já não é o clube que era. de longe, não é, é aquela coisa do... Já não é um... Pá, não vou dizer que já não é um grande, sei lá, não tenho aqui um grandómetro para ver se é grande ou se não é. Um grandómetro que é outra, uma coisa que eu inventei agora, uma coisa que mede coisas grandes. Que horror, desculpa. Mas eu acho muito sinceramente que o Sporting Clube Portugal já não é o Sporting Clube Portugal que venceu, pá, não, que venceu o campeonato de 2002, que foi o último, não de certeza, mas que ganhou a taça aqui há poucos anos. Já não é, claramente. É um clube que já não inspira aquele receio, não é? Pá, o Sporting vai, pá, é incrível, o Sporting, com todo o respeito, mas o Sporting vai a Paços de Ferreira e pá, eu acredito que grande parte das pessoas que estão a ver aquele jogo acreditam que o Sporting não vai ganhar aquele jogo, a sério. Eu acho que isso é terrível. Estamos em vias de perder um grande. Eu acho que essa pergunta, que faz sentido, fará ainda mais dentro de pelo menos um ou dois anos para vermos o que é que... Porque, de facto, o Sporting sofreu agora uma revolução, não é? O Sporting andava há não sei quantos anos a ser gerido por um coletivo... Por uma monarquia. Uma monarquia, exatamente. Era um clube de sangue azul, até, costuma-se dizer. Estava a ser seguido por uma monarquia de pessoas que faziam questão de não sair de lá. E agora está... Foi alguém da oposição que finalmente se apoderou, no melhor sentido que esta palavra possa ter, que se apoderou da cadeira. Eu acho que devemos dar o benefício da dúvida, ao contrário dos anteriores presidentes, não havia benefício da dúvida para dar nenhum, porque aquilo era para continuar o que estava a ser feito. Se gostavas do que estava a ser feito, muito bem. Se não gostavas, não ias continuar a não gostar, porque aquilo não ia mudar. Agora, estou expectante para ver o que é que faz Bruno Carvalho e, sinceramente, espero que ele leve a equipa a Bom Porto, porque seria muito mau o Sporting passar a ser um clube de meio da tabela. Falando um bocadinho agora da tua carreira, o teu local de trabalho, o Record, e falando, primeiramente falando na parte online, o site do Record sofreu algumas alterações, passando alguns artigos a um regime premium. Sim, pagos. Exatamente, sim. Pagos. Tu tens, se tiveres noção, podes-me esclarecer se esse conteúdo está a resultar, se as pessoas estão a aderir a esse conteúdo, ou deixam um bocadinho para trás e vêm só as gordas, tal como fazem por vezes no jornal impresso? Eu vou-te dar a minha... Apesar de eu não ser a pessoa que trata dos dados, desse tipo de questões, de números, e para o bem do Jornal Record, dessa instituição com quase 70 anos, ainda bem, que não sou eu, deixa-me dizer, eu acho que estamos a falar de uma questão... cultural, não é? As pessoas andam há mais de 10 anos a ler notícias à borla na net. E essa tendência, essa maneira de viver, de ler notícias, de se informar, na era da informação que vivemos, não se muda de um dia para o outro. Não se muda de um dia para o outro. Eu acho que eu acho que está a ser aquilo que... E para a ideia que os superiores também têm passado, a nós, redatores, jornalistas, repórteres, tudo, é que não está a correr muito, muito mal. Ou seja, está dentro dos parâmetros que estavam estipulados para esta altura. Temos de ver que mudar, e ainda para mais mudar a mente de um português, mudar os hábitos deste país é muito, muito complicado. Agora... Eu acho claramente que tu começaste a falar do online, começaste a falar de coisas mais jornalísticas, começaste a falar do online. Eu acho que o online terá de tendo em conta aquilo que oferece, terá de retribuir para a instituição, para, neste caso para o Record, muito mais do que aquilo que oferece. Estamos a falar de algo que é informação de borla, né? Estás ali a dar informação de borla. Agora, não podemos apenas esperar que as pessoas... Ah, sim, isto agora paga-se, está bem, eu pago. As coisas não são assim. Eu acho que tem que partir também, e eu acredito que no Record esse esforço, pá, que é um esforço complicado, mas esse esforço está a ser feito, e eu dou também mérito às pessoas que estão lá no site e que trabalham e trabalham diariamente para que o site seja cada vez melhor, e isto posso garantir porque estou lá ao lado deles. É assim, eu acho que é preciso captar esses leitores, é preciso mostrar o que é que de novo há. E aí, e agora vou fazer aqui uma crítica, eu acho que o Record podia ter estado mais tempo com o serviço premium aberto, para mostrar às pessoas o que é que elas iriam usufruir a partir do momento em que o site fosse parcialmente fechado e tivesse os conteúdos premium. É apenas a minha opinião, não sou eu que giro esse tipo de coisas, mas se esse é o caminho, é assim, já é o caminho há 10 anos nos Estados Unidos, e agora até já está a entrar na fase do declínio. Agora, duvido muito, o público já o faz, mas no campo dos desportivos, dos três jornais desportivos portugueses, duvido muito que o recorde seja o único, primeiro e último, aliás, a fazê-lo. Duvido. E agora falando um bocadinho sobre ti, como é que o João Picanço foi parar ao recorde? Ah, isso é muito, muito engraçado. Muito engraçado, se calhar não vai ter graça nenhuma, mas olha, vou-te dizer, por acaso foi estranho, porque eu sempre quis fazer algo relacionado com a rádio, ou então se fosse algo de escrever, portanto ser redator, seria com certeza algo relacionado com a música. Eu lembro que mandei, pá, e se alguém estiver a ouvir, eu espero bem que sim, eu mandei muito provavelmente o meu currículo, que na altura já era, para um miúdo de 20 anos já era qualquer coisa, eu mandei o meu currículo, pá, para cima de umas 523 vezes e não obtive resposta, portanto foi um bocadinho chato, para a Blitz, não consegui. E já estava a desesperar, porque eu sou muito calmo nessas coisas. Da minha turma de faculdade, toda a gente já tinha estágio, eu era o último. Pá, e lembro-me que me virei para a professora, que estava também com a pasta dos estágios, e disse assim: olá professora, boa tarde, eu tenho uma coisa a dizer, eu tenho que estagiar, não é? E ela assim, pois, de facto, o que é que tem aí? Como quem vai ao café? E disse assim: olha, o que é que tem aqui? Pastéis de nata ou só tem bolos de arroz? Pá, e eu cheguei e ela disse: olha, temos aqui duas vagas. E eu logo, oh meu Deus, no Diário de Coimbra, e nos, em Coimbra, obviamente, eu estudei em Coimbra, é verdade, ou no Jornal Record, redação Lisboa. E eu disse: ah, pronto, tá bem, vamos para o Record, ok. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu tive a felicidade de, no meu estágio, ter ido cobrir um Mundial de Sub-21 de handball no Egito, portanto isto com 3 meses de Record. Isto não sou a dizer, ia ser muito bom, não, nada disso. Tive essa oportunidade e pouca gente tem, e sinto-me muito grato por isso. Pelos vistos, as pessoas que tomam as decisões no Jornal Record gostaram daquilo que eu andei a fazer estes anos todos, e já estou lá há 4 anos. Devo dizer também que, antes de ir para lá, isto é muito interessante, que eu acho que é isso que falta muito também aos jovens que estudam comunicação social. Não estou a dizer que nenhum faz, estou só a dizer que acho que é importante. Eu, quando cheguei ao Record com 20 anos, eu já tinha tido uma experiência em televisão, pronto, fui ao curto-circuito, Fizeste o casting. Fiz o casting em 2008, portanto fiz umas macacadas à televisão. Com mais cabelo. Com muito mais cabelo. Tem piada estarmos a falar dos meus adereços capilares na rádio, mas obrigado. Internet is your friend. Portanto, eu já tinha feito essa pequena participação, estava também no Jornal Universitário A Cabra, que é muito conhecido, especialmente no Universo Académico de Coimbra, e estava na rádio, portanto, e também tinha sido diretor da Via Latina, uma revista com anual, com mais de 120 anos, na altura era a edição 120, e foi com muito prazer que fiz isso. Quando cheguei ao Record, obviamente, que já tinha alguma estaleca, isso ajudou-me muito, mas cheguei lá e estava muito verdinho, e foram aquelas pessoas que estão ali à minha volta que me moldaram e fizeram este rapagão que eu sou hoje. E agora trabalhas na parte internacional, do Record. Quais são os assuntos que são incontornáveis nessas páginas de internacional no Record? Eu agora até já nem estou no internacional, colaboro só parcialmente, porque estou mais na Hora Record da CMTV. Fui um dos jornalistas destacados para ir fazer, perdão, o noticiário diário, de segunda a sexta, com a restante equipa. Falavas da secção internacional. Obviamente que falando do futebol internacional, há clubes que são incontornáveis, e há pessoas que gostam de futebol e gostam muito de certos clubes internacionais, obviamente dos campeonatos profissionais. Ali no futebol internacional, como não comunicamos com os clubes em si, como acontece quem está no futebol nacional ou quem está na secção Benfica Sporting ou Futebol Clube do Porto, ou modalidades também, o que nós tentamos fazer é dar muita primazia, também para fazermos o jornalismo, que é isso que interessa, darmos muita primazia aos portugueses no estrangeiro e aos clubes que possuem portugueses no estrangeiro. Temos sempre aquela página, semanal, de um português que se destacou no estrangeiro, e falamos sempre com ele e fazemos várias reportagens com... Esse até era o trabalho que eu mais gostava ali no internacional, que era o falar com as pessoas, o telefonar as pessoas, conhecer as pessoas, falar com o assessor para conseguir chegar até ele, falar com um jogador que eu conheço, de quem sou amigo, amigo que me passou o número para eu tentar falar com ele, sempre gostei muito mais de interagir com pessoas e é sempre por aí. Portanto, os clubes principais, quando digo clubes principais falo de os Manchester, o Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Itália se calhar nem tanto, mas os principais clubes, aqueles que toda a gente sabe que são os principais clubes e os clubes onde os portugueses têm algum peso ou simplesmente uma presença e que nos representam. Fui agora um bocadinho apanhado de surpresa com esta questão da Hora Record. Como é que tem sido esta experiência agora de trabalhar neste formato? O jornal passou para a televisão. Sim. E logo para um canal exclusivo da Mel como a CMTV. Sim. Sim. O que é que tens achado até agora? A CMTV é um projeto muito aliciante, é um projeto rodeado de pessoas com muitos anos de televisão, pessoas muito conhecidas. Pessoas que estão a dar tudo para que o canal funcione bem. Eu vou-te dizer, eu não sendo eu uma pessoa que gosta muito mais de rádio e depois muito mais de escrever, o jornalismo televisivo não é propriamente aquilo que eu considero ser onde eu sou mais forte, mas foi-me lançado este desafio, eu aceitei e estou a dar o meu melhor para que chegue a bom porto. O Record tem 2 horas diárias, mais ou menos 2 horas diárias, tem 2 blocos diários, é melhor dizer isto assim, de segunda a sexta, e é uma equipa com quem estou a gostar muito de trabalhar e está a ser interessante. Estamos a começar, temos um mês e meio sensivelmente de emissões, sentimos que estamos melhor a cada dia e eu acho que isso também é importante. Falaste na questão do escrever e de fazer rádio, ou seja, sim, ficar um bocadinho na retaguarda, mas tu tens um espaço todas as terças-feiras no curto-circuito, sim, chamado Central Desportiva, sim, em que dispões publicamente com imagem, como é que tu... Exponho publicamente, isso tem mas eu não... Expões a tua imagem. Sim, eu estou a brincar contigo. Na televisão, mas como é que tu lidas com isso? Porque pareces que és tímido. Ainda bem que reparaste nisso. E olha, vou-te dizer, eu lembro-me quando fui para a universidade, a minha mãe perguntou-me, ah, então, já sabes, o que é que queres fazer? E depois é assim, eu venho de uma terra que adoro, que é o Ian, perto do Oliveira do Bairro, Aveiro, e obviamente que estamos a falar de uma vila com gente muito pitoresca também, e quando sabiam que eu estava a estudar jornalismo, diziam, ah, qualquer dia vais apresentar o telejornal, para a maioria das pessoas ser jornalista é estar a apresentar o telejornal. Ser o novo José Rodrigues dos Santos. Sim, sim, sim, sim, buscar o olhar às pessoas no final, sim, e não sim, sei o quê, e mandar beijinhos. Mas vou-te dizer, eu lembro-me quando fui para a universidade, disse à minha mãe, olha, é assim, eu nunca quero fazer televisão. Jornalismo televisivo. E agora apareço da televisão até em 2 canais diferentes. O que é uma coisa que é inesperado. É as voltas que a vida dá. Mas como é que tem sido a minha experiência no curto-circuito? Acho que era mais ou menos essa a tua pergunta. Como é que tu lidas com a exposição? Muito mal. Com a exposição lá, porque felizmente também, tal como no Record, estou rodeado de pessoas muito bem dispostas e muito profissionais e fantásticas, e consegui já, com umas mais, outras menos, obviamente, mas construir uma relação com e principalmente com o João, que é o João Paulo Sousa, que é um dos apresentadores residentes do curto-circuito e com quem eu interajo na Central Desportiva, estou sempre com ele, consegui fazer com que aquilo para mim passasse a ser algo natural, e eu liberto-me muito e já estou ali, mas já, e é verdade, tipo, nos primeiros tempos eu estava sempre muito nervoso. Isso nota-se nos vídeos que estão na internet, mas de repente passou a ser tudo muito mais fácil. Eu já nem lembro que estão ali as câmaras, a sério. Estou apenas a conversar com o João e a mostrar-lhe uns vídeos engraçados, ou então mesmo a falar de desporto mais a sério. A rubrica passa muito também por isso, falamos das notícias, da atualidade, aquilo que é importante, primeiro, sempre, e depois fechamos sempre, até porque é um programa jovem e os jovens querem se divertir, querem andar a desbundar. Os jovens, obviamente que tenho algumas coisas mais engraçadas para mostrar no fim. Como é que eu lido com a exposição? Felizmente, e foi isso que eu disse no início também, felizmente quase ninguém me conhece, obviamente, né? Eu vou uma vez por semana, nem sequer fiz 25 anos, faço para o mês que vem, vou uma vez por semana à televisão, obviamente que nem a maior parte das pessoas não me conhece, e eu fico feliz por isso. Agora, eu sou de facto muito tímido e quando alguém me reconhece, e já aconteceu 2-3 vezes, eu tenho sempre, vou sempre embora a pensar assim, ela ou ele pensou que eu era um idiota, porque eu não consegui dizer nada de jeito, porque eu fico sempre muito, eu reajo muito mal com essas coisas, e quando as pessoas me reconhecem por aquilo que eu faço profissionalmente, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo não sei o que responder, porque eu lido muito mal com elogios, muito mal. A Central Desportiva é uma rúbrica, aliás, ligada ao curto-circuito. Achas, sim, que, tendo em conta que a SIC Radical aposta sempre em novos projetos inovadores, Achas que a Central Desportiva poderia ser uma rúbrica independente na grelha do, não, nunca, do canal? Nunca. Acho que não. Acho que não faz qualquer sentido. A Central Desportiva existe, é uma rubrica que me dá um gozo enorme fazer, e existe porque existe o curto-circuito. E a Central Desportiva nunca, eu pelo menos não tenho essa ideia, não penso assim. Acho que a Central Desportiva nunca poderia ser independente do curto-circuito. Não podia ter um programa em que eu aparecia a fazer umas macacadas e a falar de desporto, nada disso. Eu acho que eu sou digamos, o autor da rubrica Central Desportiva, para a qual fui gentilmente convidado. Mas a Central Desportiva não se faz sem o apresentador do curto-circuito, maioritariamente o João, também já foi com a Carolina e com a Maria, mas maioritariamente é o João. A Central Desportiva não se faz sem o curto-circuito, isso é impensável, não faz sentido. Voltando agora a falar sobre desporto, inevitavelmente futebol, José Mourinho é o melhor treinador do mundo? Eu acho que isso é sempre relativo, isso vai para, é assim, depende daquilo que tu gostes e daquilo que tu precisas mais do treinador. Se é, eu acho que ele é fantástico, é brutal, é incrível e é o melhor, é um dos melhores do mundo, decididamente. Sinceramente, eu não sei se ele é o melhor, se não é. Eu, é assim, gosto muito também do Guzidin, que agora até está ali enterrado um bocadinho no Anzima Cascala. Gosto muito do Luís Van Gaal, gosto desta vaga também mais recente, gosto muito do Jürgen Klopp, disse há pouco. Sim. Gosto do Pep Guardiola também. Eu não gosto muito de absolutos, sabes? Eu agora fartei-me dizer coisas que gosto e depois disse uma que não gosto. Não gosto muito de absolutos. Mourinho é fantástico, é um dos melhores, claramente. Não sei se é o melhor, não penso muito nisso. E de fazer uma pergunta, mas tendo em conta que não gostas de absolutos, vai de forma diferente. Não, mas podes fazer como quiseres. Achas que Lionel Messi e Ronaldo deveriam ter jogado em gerações diferentes? É assim, se deveriam ter jogado em gerações diferentes, eu acho que essa rivalidade faz sentido. Essa rivalidade faz sentido e dá mais cor ao futebol. Felizmente não dá a única cor do futebol, porque eu acho que isto reduzir-se a Messi, Ronaldo, Barcelona e Real Madrid é uma seca. Pá, eu detesto, ainda bem que a hegemonia espanhola está a acabar. Mas achas que o futebol está muito centralizado aí? Nos últimos 2, 3 anos esteve. Infelizmente esteve. Agora está a deixar de estar, gradualmente, e ainda bem. A sério, ainda bem. Espero bem que... Mas já não vão para novos. Sim. Mas ainda tem muito, ambos têm muito para dar, de certeza. O Ronaldo é daquele tipo de jogador que vai jogar até aos 35 anos ao mais alto nível, de certeza. Vai ter que reformular o seu jogo, que se reinventar, tal como o Ryan Giggs fez, por exemplo. Mas o Ryan Giggs tem 40 anos e já não é extremo, é médio centro e continua a ser um dos melhores. Portanto, e o Ronaldo vai conseguir fazer isso também. E o Messi, eu acredito que o Messi também será, vai reinventar o seu jogo de alguma maneira, quando começar a envelhecer e começar a ter problemas que as pessoas mais velhas têm. Agora, eu acho que se eles deviam viver em gerações diferentes, é assim, se vivessem era bom para o Ronaldo, para nós portugueses, porque tínhamos aí um gajo a ganhar a Bola de Ouro 10 anos seguidos, ou 5 ou 6, mas acho que dá uma certa cor eles serem rivais. É uma rivalidade que, se não for levada ao extremo como é pelos fãs e pelas pessoas que pensam que percebem muito futebol e falam muito futebol e não percebem porra nenhuma, acho que pronto, se não for levado a esse extremo, é interessante. Mas Messi e Ronaldo são incomparáveis? São, claro que são. Estamos claro que são. Estás a falar do Ronaldo, que é um jogador muito mais físico, muito mais força, muito mais rapidez, velocidade, potência, aquilo que os ingleses dizem que é pace, por exemplo, aquele tiro mais físico, enquanto que o Messi não. O Messi não, apesar de parecer que está sempre a ter contactos, o Messi não tem contacto com os jogadores, quase como o Ronaldo tem, não tem metade do contacto. O Messi é um jogador muito mais habilidoso que o Ronaldo, muito mais. O Ronaldo é extremamente habilidoso, mas o Messi consegue ser mais. Mas ele não tem tanto contacto como o Messi é muito mais técnico, muito mais rato, estás a ver? O Ronaldo também é muito, mas muito mais aquela coisinha do anda ali, la pelota, e eu acho que é mais isso. Pá, e o Ronaldo é um estilo completamente diferente. Digo-te, ainda bem que eles não jogam na mesma equipa, espero bem que eles nunca joguem, porque nunca iria resultar. E acho que são dois jogadores diferentes, e não são, é assim, do ponto de vista do estilo. Isto é horrível, esta frase, do ponto de vista do estilo, é muito mau. Uma frase a Gabriel Alves. Sim, frase a Gabriel Alves, sim. Chutam sempre com o pé que tem mais à mão. Mas porquê esta busca incessante pelo melhor? Pá, porque... Porque isto leva a discussões que não têm fim. Pá, pois leva, não tenho as dúvidas. O porquê, não sei. Pá, porque se calhar, porque as pessoas que fazem isso são um bocadinho estúpidas, não é? São um bocadinho parvas, e deviam ver que ainda bem que temos o Messi, ainda bem que temos o Ronaldo, ainda bem que temos o Mário Götze, ainda bem que temos o Mário Gomes, ainda bem que temos o Ibrahimovic, o Falcão, não é? Epá, é tão mais fixe isso. Porque estar, assim, já vi livros, ou livros não, nunca vi felizmente, porque ainda nem foi tão parvo a esse ponto, mas pá, já vi, há blogs dedicados a isso. Pá. Pá, é assim, eu acho que é como estás a discutir o Seca dos Anjos, é uma seca, essa discussão incessante. É fixe nós estarmos aqui a falar disso, mas é tão... Pá, teve piada durante... É daquelas coisas, aqueles brinquedos que dás a uma criança que ela acha que é a melhor coisa do mundo durante 10 minutos. Pá, foi giro durante 10 minutos. Pá, agora também estamos a insistir nisso, é uma seca. Jorge Jesus é bom treinador e teimoso? Ou é apenas bom treinador ou apenas teimoso? Não, ele é bom treinador, é muito bom. É muito bom. Acho que o Jorge Jesus já provou que também... ele tem os seus defeitos e eu acho que nesta semana passada, frente ao Fenerbahçe, viu-se um dos seus defeitos, não é? Até tem um... ele nas grandes decisões gosta... É daqueles tipos que gosta de surpreender. Vou meter aqui o David Luiz à defesa esquerda, eles nem sabem de que terra vão ser. Depois perdeu 5-0. Acho que ele tem algumas... como diria o Marco Paulo, taras e manias. Sim. E acho que é nesses grandes jogos em que ele quer mostrar... não sei se é isso, mas que ele quer dar ali um brilharete qualquer, e quase nunca resulta, a sério. Acho que esses coelhos da cartola que ele tenta tirar nunca resultam. Agora, é um treinador fantástico do ponto de vista de potenciar os jogadores. É assim, digo isto porque eu acho que ele conseguiu potenciar, por exemplo, o Fábio Coentrão de uma maneira incrível, a defesa esquerda. Apesar do professor Queiroz, se estivesse aqui, dizia: não, mas fui eu que descobriu. Fui eu que descobri a defesa esquerda. Mas quando o convocou a primeira vez para a seleção, meteu a jogar a extremo direito, incrível. Um abraço para o professor Queiroz. Não tenho relação com o senhor Queiroz, portanto, não sei se ele é boa pessoa, se não é, nunca tive o prazer. Nunca lhe faças um teste anti-doping. Não sei. Pois, já, exatamente. Epá, agora demorei a chegar lá. Mas o que é que eu estava a dizer? Entretanto, perdi-me. A relação do Jesus querer fazer brilharetes quando acho que existem jogos grandes. Acho que esse é o grande defeito dele. Agora, é um treinador que potencia muito bem os jogadores, faz um trabalho incrível com eles, tem uma boa, apesar de não ter uma retórica, quer dizer, tem uma retórica ótima, eu rimo imenso com ele, mas apesar de não parecer ser o melhor comunicador possível, eu acho que ainda assim ele consegue passar a mensagem muito bem, e assim, o Benfica, quer sejamos benfiquistas ou não, o Benfica joga muito à bola, este Benfica é um Benfica muito bom, que ele conseguiu potenciar. Não acho que, também não entro nesses delírios psicadélicos de descobriu o Coentrão, agora já vai descobrir o Melgarejo. Não, é assim, o Melgarejo nunca vai ser igual ao Coentrão, na vida, jamais. Agora, mas é um treinador muito bom, é teimoso. É um bocado de tema. Vou começar a responder como ele responde em todas as conferências. É um bocadinho teimoso, mas eu acho que isso essa teimosia não lhe retira o mérito como grande treinador que ele é. Eu acho que é. E pulando de Jorge Jesus para o Benfica, como é que se explica que uma equipa que no princípio da época parecia uma manta de retalhos, com a saída do Javi Garcia, com a saída do Witzel, muita gente criticou a contratação do Lima porque ninguém percebia essa contratação, e a equipa parecia uma manta de retalhos, com Matites, que ninguém conhecia muito bem, com Enzo Pérez, que vem da ala para o meio. Como é que este Benfica joga o futebol que joga e está em vias de ganhar 3 competições? O Jesus é o responsável por isso. Não consigo, apenas o Jesus? Não é apenas o Jesus, mas obviamente que ele é o cabecilha de toda uma quadrilha, estou a brincar obviamente, mas é o cabecilha de toda esta máquina montada pelo Benfica. O Matites pensava-se que ia ser emprestado a uma equipa qualquer espanhola daquelas... O Granada, talvez. Acho que não, eu até por acaso até acho piada ao Granada, mas... uma equipa daquelas não interessa a ninguém, pronto, daquelas não interessa a ninguém, só os adeptos, e em Espanha também acontece também um bocadinho isso, os adeptos são muito da terra, do clube da terra, e isso é bonito. Mas, daquelas que irá gozar, pronto, não, daquelas ninguém quer saber. Mas não, de facto, os Jesus provou porque é que gastou não sei quantos milhões, não foram muitos, mas porque é que gastou dinheiro no Matites, porque o Matites é de facto um jogador, e olha, eu entrevistei o João Quadros, o humorista, aqui há um tempo, e ele disse, e é verdade, eu pensava que o Matites era um cepo, e agora começa a fazer passos, parece o Pirlo. É verdade, o Jesus potenciou o Matites de uma maneira incrível, e o Lima, é assim, o Lima, eu acho que o Lima é diferente do Matites, o Matites claramente apareceu ali, eu continuo a achar que ele não tem um suplente à altura ainda, acho que não tem, mas está muito bem potenciado, e o Enzo Pérez também. O Enzo Pérez foi, parecia que era meio deficiente mental, foi mandado duas para a terra dele, voltou, é um jogador, não fora de ser, mas é um muito bom jogador, eu gosto do Enzo Pérez, gosto muito do Enzo Pérez. Agora, eu acho que a questão do Lima é bastante mas diferente. A questão do Lima sofre do síndrome do jogador que vem para o Benfica, que joga bem numa equipa mais pequena. Sim. E que chega e que bloqueia. Isso também é verdade. Não aconteceu porque o Lima está realmente a provar que é um grande jogador. Pá, e é um grande, grande jogador. Acho que é mesmo muito bom. Eu acho que ele provou no Benfica que é muito melhor do que aquilo que nós pensávamos e que já tínhamos visto no Belenenses e no Braga. É muito melhor do que isso. Ele prova que é mesmo bom, é daqueles que é mesmo bom. Mas eu acho que as críticas advêm de um jogador que já tinha quase 30 anos, por quem o Benfica gastou 4 milhões e meio de euros. Foi mesmo isso, exatamente. Pá, e o que é que isso proporcionou? Proporcionou uma das grandes discussões de Portugal, porque nós mandámos o Nelson Oliveira embora. Para vir o Lima, sim, tem que ir embora o nosso Nelson Oliveira, que é assim, que eu acho que tem claramente, e demonstrou isso no Mundial Sub-20, que tem claramente qualidade quando joga... Pronto, e levou essa equipa às costas. Exatamente, e é verdade. Ele a jogar contra os jogadores da idade dele, portanto, da sua geração, mostrou que é claramente superior, e eu continuo a achar que ele é, e que é um jogador que pode dar muito. Agora, é assim, graças a esse Mundial e graças ao senhor selecionador nacional, Paulo Bento, que pegou num jogador que fez 8 jogos pelo Benfica e marcou 0 golos e levou à seleção, que criou toda essa loucura com o Nelson Oliveira, estava toda a gente maluca com o Nelson Oliveira, que foi, como é que é possível mandarmos o Nelson Oliveira embora? Isto é uma falácia, despeçam já os dois. Olha, se calhar há uma razão para o Jorge Jesus ter mandado embora o Nelson Oliveira e para ter comprado o Lima. E é muito simples. O Lima é melhor que o Nelson Oliveira. Pronto. E eu acho que o Nelson Oliveira é uma pena que ele esteja a ser suplente no Deportivo da Corunha e que esteja a arranjar problemas, parece que já foi a tromar não sei quem, e que... estou apenas a citar... E levou um processo em Portugal por uma discussão à noite. Estou apenas a citar aquilo que vem na imprensa. Pronto, e eu, como sou jornalista, acredito no que vem na imprensa, porque, pronto, estar a duvidar dos meus colegas seria um bocadinho mas o Nelson tem passado momentos conturbados na... Ele pelo menos tem sido falado por questões não muito positivas. E eu espero bem que... Ele sendo um grande jogador, e eu acredito que eu só interagi com ele quando estive com o Sub-21 lá fora, acho que é interessante. Ele é um jogador muito interessante e com muito potencial. Agora, devemos agradecer, no todo, mas devemos agradecer em parte ao nosso selecionador que, pelo meio de todos os seus brilharetes, conseguiu que o Nelson Oliveira fosse um senhor que agora as pessoas olham e dizem, mas como é que é possível a gente ter adorado este gajo? Eu espero bem que a gente ainda adore muito o Nelson Oliveira, mas também pedia que o senhor selecionador pensasse um bocadinho mais antes de fazer as suas convocatórias mirabolantes. Eu às vezes penso que aquilo é um sketch do Paulo Ricardo Aruz Pereira, ou assim, aquelas convocatórias são uma coisa. Mas pronto, é assim, discutir convocatórias é como também discutir o sexo dos anjos. Exatamente. Ele é que sabe, pá. E é assim, não gostei muito daquela, quando eu escrevi um texto que por acaso foi muito partilhado e não sei o quê. Não me estou aqui a publicitar, estou a dizer, porque foi realmente aquele que foi mais falado. Pá, o Paulo Bento fez aquela convocatória para o Europeu, aí jogou, e como se viu, é uma convocatória em que ele próprio acreditava, não é? Porque é uma convocatória em que eram 23 jogadores, ele usou para aí 15, não é? Sempre os mesmos, as mesmas substituições ao mesmo minuto. Pronto, e depois vieram dizer, estás a ver, tu vieste aí dizer mal do Paulo Bento, és um palhaço, chegámos às meias finais. Pois, eu acho é que devemos pôr isto de outra forma, não é? Com o Paulo Bento estavas aí a criticá-lo, mas chegámos às meias finais. Eu acho que é mais assim, ainda com o Paulo Bento, conseguimos. E eu espero, e atenção, espero, não sou anti-seleção, espero bem que o senhor selecionador faça um grande trabalho e que, se possível, que sejamos campeões do mundo em 2014. Eu duvido que aconteça, não por causa dele, mas porque há equipas melhores. Primeiro porque se calhar também não chegamos lá. Mas... Sim, pois. Eu estou a partir do princípio que vamos conseguir. Mas não tenho problemas nenhums com ele. Acho apenas que ele não é a pessoa indicada para estar à frente da seleção. Faltam 9 minutinhos para acabar a nossa entrevista. E 9 minutos dá para muita coisa. Pois dá para muita coisa. Já fiz muita coisa em 9 minutos. Também eu. E também queria te fazer uma perguntinha sobre o Porto, que é a seguinte. O ciclo de Vítor Pereira já acabou no Dragão? Já, claramente. É o fim de linha? Acho que sim. Acho que, ao contrário do que grande parte das pessoas diz, parece que o Vítor Pereira é assim uma espécie de... estás a ver aquele nosso colega de escola, que é aquele mais baixinho, mais gordinho, assim com cara assim um bocadinho mais tontinho, que é, pronto, mesmo que a gente goste dele, é o nosso saco de pancada. Não temos que debater propriamente, mas temos de estar sempre a meter-nos com ele e não sei o quê. Eu acho que Vítor Pereira tornou-se uma espécie desse menino nosso amigo. Agora, eu acho que o Vítor Pereira não é assim tão mau como se tem pintado. Ponto número 1. acho que não é. Acho que o Vítor Pereira é um treinador com algumas qualidades, não tem só defeitos. Agora aparece o Luís Marques Mendes a dizer: o Miguel Relvas não tem só defeitos, também tem qualidades. Ou seja, o que é claramente mentira, ou então ele esqueceu-se das suas qualidades quando esteve no governo. Porém, eu acho que o Vítor Pereira, apesar de ser um treinador com qualidades, não é um treinador que, nunca foi um treinador que, apesar de ter sido campeão, nunca foi um treinador que conseguiu ganhar a bancada, nunca ganhou a bancada. Epá, é o primeiro treinador que eu me lembro da história, que não há de ter sido o único de certeza, mas que eu me lembro de repente da história, que foi campeão e os adeptos pediram para ele ser despedido na mesma. Oh, desculpa lá, você foi campeão, mas quem é que mandou ser campeão? Sai daí! Não é? Parece que é isso. Sai, vá-se embora, não, desapareça daqui. Agora, eu acho que o ciclo dele acabou. Mesmo que seja campeão, eu duvido muito que ele tenha... Que ele tenha força moral, ele próprio. Que ele parece-me moralmente, do ponto de vista psicológico, ele não parece ser assim muito forte. Tem outras qualidades, obviamente, mas... Acho que ele vai ter que abandonar. Acho que é o fim do ciclo, até porque o Futebol do Porto não tem muito essa coisa de manter os treinadores durante muito tempo. Acho que o Josualdo até bateu esse recorde, nunca houve um treinador. Não sei se este dado está correto, mas eu julgo que sim. Mas lá está, eu acho que é o fim de linha do Vítor Pereira, até porque acho que ele não vai conseguir ser campeão este ano. Os jornais em Portugal deveriam assumir as suas preferências clubísticas? Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Não como em Espanha, em que se percebe perfeitamente quem apoia quem. Percebe, sim. Eu acho que, olha, vou dizer uma coisa. Eu acho que o jornalismo espanhol é... Vou falar apenas do jornalismo espero bem que consiga falar disto tudo no tempo que ainda temos. O jornalismo de referência. Falamos do El País e do El Mundo, por exemplo, que eu acho que são jornais incríveis e que são exemplos para toda a gente. A sério. Eu acho que cada jornalista... pelo menos jornalista de papel, de imprensa, deve claramente seguir aqueles são dois bons exemplos. Acho que os jornais espanhóis desportivos são péssimos, acho que são péssimos mesmo, eles não dizem claramente que são Real Madrid ou que são Barcelona, mas são. Não vamos ser parvos. Explicitamente também. Está sim, lá. Sim, é verdade. Acho que não deviam ter dizer que, olha, nós somos do Sporting, está bem, pronto, adeus. Acho que não devia seguir esse caminho, porque isso também perde a essência do jornalismo, apesar de esse não ser o maior dos problemas do jornalismo português. Além de redator, além de apresentador, sim, temos também o João Picanço, cronista. Temos. Ah, pois temos, sim. É verdade. Pois temos. Não o trouxe, está aqui. É também uma paixão escrever sobre futebol. É uma paixão que sim. Gosto muito de escrever sobre futebol. Até porquê? Porque a escrever sobre futebol, eu acho que isto, quem me disse até foi uma das minhas referências, o Rui Miguel Tovar, que está no I. Ele disse-me que o futebol é ótimo, tu consegues brincar com tanta coisa, não é? Consegues fazer textos, consegues fazer, ser tão criativo a escrever sobre futebol, é ótimo. E certo, é bem chincalhado também, sim. Mas isso depende da maneira como tu dás a volta. Também assim, há chincalhamentos, não sei se isto existe, mas há claramente críticas que te fazem que tu te sentes realmente criticado. Olha, você criticou-me e eu sinto-me mesmo criticado. Pá, e há aquelas que dizer que você é um palhaço, está bem, pronto, e tu também. Okay, agora, eu acho que claramente, e falei do Rui Miguel Tovar porque eu acho que o Rui Miguel Tovar é um exemplo também, porque o jornalismo em Portugal é uma coisa muito séria, não é? É tudo muito sério, somos tudo muito sério. Nós fazer jornalismo a sério, nós fazemos jornalismo, é sério, não podemos brincar. Que não, meu, que, assim, uma das coisas que eu ouço muitas vezes é malta que até é letrada e que é inteligente e que tem piada a dizer mal do I, porque o I é uma porcaria. O I brinca. Mas porquê? Mas, a sério? Mas qual é que é o problema? O I tem coisas tão deliciosas. Eu acho que tu pegas numa... E aqui pegas em tudo. Pá, tu pegas numa... E não estou a falar dos tabloides ingleses. Vou falar dos jornais de referência. Pegas no jornal de referência inglês. Pegas na revista, por exemplo, a revista Time, a revista americana, que é uma revista que eu sou assinante, por acaso. Pá, é uma revista... é o topo dos topos, não é? É uma coisa incrível. Pegas numa revista... Olha, falando de uma revista de futebol que eu adoro, a 442, que é inglesa, tu vês... Os textos não são, mesmo na Time, os textos não são sérios. São sérios, mas ao mesmo tempo conseguem brincar. Não são tão sisudos. Não são sisudos, não são sisudos. Por isso é que eu acho que os textos são mais livres, têm piada, têm cor. Os textos não são cinzentos, percebes? não são cinzentos. Pá, e eu acho que isso é o que falta mudar. É uma coisa muito importante no jornalismo português, porque nós achamos que isto é coisa é muito séria, não podemos brincar. Sim. E isso é terrível. Daí eu dizer, eu acho que, sinceramente, que o I, ao contrário do que muita gente pensa, é um excelente exemplo. É uma coisa que devíamos seguir, e o facto do I vender tão pouco demonstra que, se calhar, os portugueses não estão assim tão preparados para o I. Sim, se calhar não temos cultura. Não, é verdade, é mesmo isso. Eu acho que é mesmo isso. Deixa-me dizer, foste um excelente convidado, e para ti tenho uma última pergunta, como te disse no Facebook, não vou perguntar isto, ia perguntar ao João o que dizem os olhos dele, mas não, é uma versão de conversas... Sério, não passes o clipe, a sério. Não, nem mete aquela musiquinha de fundo. Mas a pergunta que eu te faço é, como é que tu te definirias? Como é que eu me defini? Epá, isso é muito estranho, mas como assim? Aquela coisa do defeito e da virtude. Como é que tu és? Como é que é o João Picanço? Não sei, eu sou muito mau nisso, desculpa, eu sou mesmo tímido, agora estou aqui já. Sim. Ah, já sei. Eu sou mesmo muito mau nisso. Olha, sou uma pessoa. A maior elogio que me fizeram foi claramente que sou um grande comunicador. Eu não sei se sou um grande comunicador. És. Espero bem ser um grande comunicador. Adoro comunicar e acho que é basicamente isso. Agora eu podia ter dito aquilo que todas as pessoas dizem quando perguntas. Pá, sou muito teimoso. Mas não digo. Acho que isso é parvo. Só o defeito que a gente tem. Não tenho. Mas eu não tenho. Eu não sou assim muito teimoso, sinceramente. nem sou nada. Não tenho nada disso, a sério. Sou até bastante calmo. E sou muito tímido. É mesmo esse o problema. Deixa-me dizer que és um grande comunicador e foste obrigado. Um grande, grande convidado. Obrigado. João Picanço nas conversas de esquina. Voltamos na próxima semana. Mais uma vez, obrigado. És o maior. E tu sabes bem porque é que és o maior. Muito obrigado ao João Picanço. Não perco a repetição deste programa segunda-feira às 9. Voltamos na próxima semana com o comentador do Eixo do Mal, Luís Pedro Nunes. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Just some feeling.